Nós estamos aqui na comunidade cristã Fogo e Poder, para você que me acompanha pela rádio, você que me ouve pela internet, nós estamos no culto da família, o tradicional culto de domingo em que nós celebramos a unidade e a beleza da família. Eu tenho pregado e tenho anunciado que durante esses dias, uma série de mensagens, as três virtudes teologais, não sei se você já ouviu falar disso, mas abre a palavra de Deus, eu quero te mostrar, está em 1 Coríntios, capítulo 13, e o versículo de número 13. 1 Coríntios, capítulo 13, e versículo 13. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 13, versículo 13, e depois nós vamos ler um texto também, em 1 de Pedro. Você encontrou 1 Coríntios 13, versículo 13, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, em algumas versões o amor, essas três, mas a maior destas é a caridade ou o amor. Aqui são as três principais virtudes teologais em que Paulo coloca resumidamente toda a verdade do Evangelho, está condensado aqui nessas três virtudes: fé, esperança e amor. Semana passada eu falei de fé, nós abordamos de uma maneira muito forte. Deus falou conosco sobre o que é fé. Fé nós podemos entender como uma confiança profunda em Deus. E hoje nós vamos falar sobre esperança. E para substanciar esse texto, eu gostaria que você abrisse mais um pouco à frente, em 1 de Pedro, no capítulo de número 3, por gentileza. 1 de Pedro, capítulo de número 3, o versículo de número 15, 1 de Pedro, capítulo de número 3, e apenas o versículo de número 15 eu quero ler essa noite, para nós colocarmos como base nessa mensagem aos nossos corações. Você encontrou? Diga amém. Diz assim a palavra de Deus: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Diga comigo: responder. Responder. A razão da esperança, a razão da esperança que há em vós. Amém, queridos? Vamos orar esta noite, pedir que o Espírito Santo fale conosco. Coloque a sua mão assim no teu coração ou sobre a palavra do Senhor e oremos ao grande Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, não para ser entretidos, mas para receber a porção da tua palavra aos nossos corações. Deus, eu sei que a tua palavra é poderosa, ela é suficiente, Senhor, ela é inteira para a nossa necessidade. Deus, eu quero declarar, Deus, profeticamente, que todo filho teu e toda filha tua que adentrou na tua casa, de maneira alguma possa sair vazia. Oh Deus, tu conheces as necessidades, a tua palavra, Senhor, sonda as profundezas do nosso coração. Assim fala conosco, Senhor, e que nós possamos sair daqui refeitos, Senhor, direcionados, conduzidos pela tua palavra. Te pedimos, fica conosco em espírito, em nome de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Queridos, nós estamos falando sobre uma virtude da Bíblia chamada esperança. A palavra esperança, ela vem da raiz esperar. Então, logicamente, denota-se algo futuro e não para o presente. Eu digo que fé é para o imediato, é para receber hoje, é para receber agora, tomar posse imediatamente. A esperança, ela trata de fé, mas num tempo futuro. Eu quero trazer algumas citações para você entender. O grande escritor do clássico O Peregrino, John Bunyan, ele declara que a esperança nunca vai mal quando a fé vai bem. Ou seja, a fé, ela é base para a esperança estar firme. Ninguém pode dizer que tem esperança se não tem fé. Então nós dizemos que tudo aqui está interrelacionado. Nós vamos falar domingo que vem sobre o amor, mas vamos entender que ninguém ama se não houver fé no coração. E ninguém ama se também não tiver esperança no coração, porque o amor é base de tudo, ele condensa tudo isso nele. O escritor William Goge, ele disse, onde não há esperança, não há fé. Então nós entendemos também que esperança e fé estão assim de uma maneira muito interrelacionada. Eu digo para você também que a fé é o crivo da esperança. O que é o crivo? A peneira. A fé, ela vai testar se a esperança está boa. Quando nós olhamos a vida de Jó, nós entendemos que Jó, ele tinha algo no coração dele, o que Satanás nunca conseguiu tirar dele. Embora quando Jó começa a falar e arrasa o ar com Deus, chega um momento que ele diz que queria estar diante de Deus para colocar a sua situação diante do Criador. Mas é verdade que quando o Criador se apresenta diante dele e coloca toda a grandeza dele, Jó só fala uma coisa, eu vou ficar quieto, eu não tenho nada que falar diante de ti, eu tenho que mais ficar quieto. Mas uma coisa era certa, a esperança no coração dele era viva. Porque ele diz, porque eu sei que o meu Redentor por fim se levantará e eu verei com os meus olhos nessa carne, eu o verei. Glória a Deus. Amém. Há uma história que certa vez havia uma seca muito grande na cidade. E o pastor convocou a igreja para orar para que houvesse chuva, para que trouxesse chuva na cidade. A seca era muito forte. E diz que no culto seguinte uma irmã já veio com um guarda-chuva. E o pastor olhou para ela e falou, mas que guarda-chuva nessa seca? Ela falou, pastor, se nós vamos orar para chover, convém estar com guarda-chuva. Eu tenho fé em nome de Jesus. Isso se traduz como esperança concreta. E eu quero trazer para você o que define o dicionário Michaelis. Esperança é o ato de esperar. É a expectativa da aquisição de um bem que se deseja. Você deseja algo lá na frente? Há o que você sonha no seu coração? O principal sonho do cristão qual é, pastor? O principal sonho do cristão é a vida eterna. Essa é a maior esperança que nós devemos ter no coração. A palavra grega que traduz a esperança, elpis, significa esperar. Mas não necessariamente essa esperança significa esperar algo bom. Ela vem de esperar algo que pode ser bom ou ruim. E eu gostaria que você entendesse que nas nossas vidas as coisas às vezes se aproximam ou se mostram desta maneira. As pessoas esperam demais. Nós vimos no final do ano que todos fizeram bilhetes esperando ganhar em torno de 150 milhões, não foi o prêmio da Mega Sena acumulada? Mas na maioria das vezes a esperança se torna frustrada. Muitas pessoas têm depositado a esperança dela em elefantes, em fetiches, né? Em amuletos, no horóscopo. Você conhece pessoas que não saem de casa se não lerem o horóscopo para ver como é que vai ser o dia dela. Então ela é muito supersticiosa. A fé dela não está ligada em algo concreto, a esperança dela está ligada em algo místico, algo religioso, algo tradicional, em que não existe certeza ou esperança. Já diz um ditado, se você quiser confiar numa pata de coelho, analise bem, pelo menos para o coelho ela não deu sorte. Não é verdade? Pelo menos para o coelho perdeu o pé. Coisas que nós temos esperança, olha aqui para mim, nós esperamos, mas não queremos que aconteça. Ou pelo menos tardamos ao mar, a morte. Você sabe o que vai acontecer. Mas ninguém olha com ansiedade. Eu nunca vi você fazer oração a Deus. Traz mais perto a morte, a Deus, encurta. Ah, eu quero morrer em 2012. Não, meu, eu atrevo a dizer que até fevereiro tu vens me buscar. Geralmente as pessoas não oram dessa maneira. Você ora assim para chegar o dia de pagar a conta da sua casa? Você ora para ver os seus filhos assim, que são crianças, virarem adolescentes, ou mesmo casarem embora, abandonar a sua casa? Ninguém ora dessa maneira. Você ora assim quando tem uma cirurgia para você fazer? Ah, eu vou fazer uma cirurgia, eu estou tão ansioso. Não vejo a hora de estar lá na maca. Eu não vejo a hora de um anestesista chegar com aquela injeção pontuda na minha direção. Embora você saiba que vai ter que acontecer, dentista, Ai, não vejo a hora. Vou até ligar para ele se ele me põe em primeiro lugar. É verdade. A gente sabe, a gente espera que vai acontecer, mas nós tentamos adiar. Existem coisas também, queridos, que nós temos esperança e queremos ver realizadas. Você vai dizer para mim que você deseja ter uma família estável, uma família em paz, que você tem esperança de ter uma vida com saúde, que você deseja uma estabilidade financeira, o sucesso das pessoas que amamos. Nós não esperamos isso. Pessoas convertidas a Cristo, né? Que o Evangelho seja pregado, que as igrejas venham estar cada vez mais fortes. Você como esposa ser uma boa esposa, você como esposo ser um bom esposo, você como bom cidadão. Todos nós desejamos ser melhores filhos, melhores pais, melhores pastores, melhores ministros, melhores empresários. Mas é verdade também que na maioria das vezes, todas essas expectativas quase nunca estão sob nosso total controle. Às vezes, o que queremos controlar escapa das nossas mãos. Às vezes nós projetamos e temos esperança, mas a esperança por vezes se transforma em desgosto e decepção. Isso nos leva a tentar manipular as coisas, tentar mexer do nosso jeito, tentar fazer o que é futuro ser presente através da nossa ação, através da nossa manipulação. E tudo isso, querido, acaba nos sobrecarregando. Tem pessoas que vivem com a cabeça no futuro. Pastor, nós podemos viver com a cabeça no futuro? A palavra do Senhor diz que nós não devemos estar ansiosos. Você sabia que quando nós chegamos para o cristianismo, a tendência é desenvolver menos úlceras estomacais? Porque se o cristão de verdade, ele descansa em Deus. Porque se Deus falou, está falado. Se Deus disse, já está consumado. A palavra mais maravilhosa na Bíblia é aquela que disse, está consumado, está feito, não existe mais nada para se realizar. É verdade, querido, que quando nós tentamos do nosso jeito realizar alguma coisa, trazer para o presente aquilo que nós sonhamos, ou tentar adiar, trazer para mais breve possível aquilo que nós esperamos, isso vai ser usado na maioria das vezes como uma arma para Satanás tentar investir nas nossas vidas. A verdade é que nesse meio, nessa guerra para tentar trazer o futuro para o presente e que a esperança venha se concretizar, muitas pessoas às vezes tomam caminhos errados, caminhos de manipulação, puxam o tapete de um, eu quero crescer na firma. Como eu não tenho tanta competência, eu não dedico tanto, eu vou puxar o tapete de um. Ou seja, eu quero a felicidade, eu tento fazer do meu jeito, eu tento manipular a situação. E quando eu saio fora da palavra de Deus, quando eu não estou focado no que Deus está falando, certamente eu vou viver estresse, um sentimento de incapacidade. Isso vai levar você a ficar deprimido. Você vai ficar com a cabeça no futuro. Ai, meu Deus, como é que vai ser o dia de amanhã? Como é que vai ser aquela conta que eu preciso pagar? Como é que eu vou trabalhar? Como é que vai ser esse 2012? E agora? As profecias maias, eu invisto, eu paro. Queridos, como é que vai ser o amanhã? Jesus disse certa vez, olha para os pardais. Você já olhou para os pardais por esses dias? Você já olhou para o capim que nasce na beira do mato? Você já viu os leões? Quem que alimenta eles? Quem que faz crescer? Quem que traz a chuva? Se o Senhor alimenta, cuida de cada um desses pequeninos. O próprio Senhor Jesus disse, vós valeis muito mais do que eles. Olhai os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua formosura se vestiu em qualquer um deles. Olha o que o Senhor está falando no teu coração, se você crê na palavra, na aliança que você tem com Deus, a esperança da tua vida não vai cair por terra. Eu quero declarar na tua vida tudo que você tem aguardado, tudo que o Senhor tem falado sobre ti, isso vai se tornar realidade. Eu quero que você proclama na vida do teu irmão esperança em Deus. Diga assim, não é esperança perdida. Diga para ele, é vitória no futuro. Diga, os teus sonhos serão realizados em nome de Jesus. Alguém tem a fé para receber essa profecia na sua vida? É verdade, querido, que nós, nas nossas forças, podemos, por vezes, ver a nossa esperança por terra. Eu tenho certeza, querido, que tudo que você sonhou desde a sua infância, algumas coisas não aconteceram do jeito que você queria. Muitas das coisas. Tem muitas pessoas que podem dizer quase tudo. Às vezes o destino, as condições, nos abate. Pode ser a crise financeira, pode ser a saúde. Pode ser um problema dentro da família. Pode ser uma pessoa que arma uma armadilha, pode ser um trabalho de bruxaria nas nossas vidas. O que acontece é que a crise se abate. E o que você esperava ser certeza vira uma esperança perdida. A Bíblia fala de uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. E diz que 12 anos aquela mulher tinha esperança de ser curada. Ela aguardava. Mas diz que ela foi atrás de médicos, de remédios, de curandeiros, de simpatias. Ela fez tudo o que estava na sua mão. Lembra que eu disse para você? Quando nós tentamos só na nossa força, geralmente nós vamos encontrar decepção, desgaste e acabamos deprimidos. Mas diz que certo dia, Jesus Nazareno estava passando, o Senhor da esperança. Diga para o irmão, Jesus Nazareno, diga o Senhor da esperança. E eu quero falar para a tua vida que Jesus Nazareno, o Rei da Esperança, está passando na tua vida essa noite. Ele vai trazer de volta o que foi perdido. Ele vai restaurar o que tinha sido roubado. Ele vai reerguer o que tinha sido derrubado. Diz a palavra do Senhor que aquela mulher, ela disse, olha, nada deu certo. Mas ela viu falar que aquele homem era maravilhoso. Você já ouviu falar que Jesus é maravilhoso? Quantos já ouviram falar que Jesus é maravilhoso? E ele estava passando ali, e ela resolveu em direção àquele homem. Ela disse, a minha esperança não está no homem, a minha esperança não está em mim, a minha esperança está em Deus. Diz que ela tocou, e a esperança dela foi feita realidade. Toca Jesus com a fé, que a tua esperança vai se tornar realidade. Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Diz que a esperança do rei Balaque era amaldiçoar o povo de Deus. Ele contratou um profeta chamado Balaão, o encantador. E diz que ele pagou para ele amaldiçoar o povo de Deus. A esperança era que o povo de Deus fosse amaldiçoado. Eu quero te contar um segredo. Satanás tem uma esperança. Que você seja amaldiçoado. Mas eu preciso dizer para você, o povo de Deus não pode ser amaldiçoado. O próprio Balaão, quando começou a profetizar, ele ergueu e viu o povo de Israel. E disse, Balaque, amaldiçoou, ele ergueu a mão e disse assim, bendito é Israel, bendito é este povo, é um povo vitorioso, é um povo que tem o Senhor por Deus. E eu quero declarar na tua vida que não existe maldição, não existe encantamento, não existe trabalho de bruxaria, não existe. Existe obra satânica sobre a tua vida. Existe uma palavra de Deus que diz, bendita é a tua entrada, bendita é a tua saída. Você vai e vai vencer. Aonde você colocar a planta do teu pé, o Senhor já te deu por herança, em nome de Jesus. Eu preciso te dizer que Satanás trabalha efetivamente com seus soldados demônios para frustrar a tua esperança. Pastor, como é que ele faz isso? Bom, ele sabe que Deus não é Deus que minta. Números 23:19 diz a palavra do Senhor, Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para voltar atrás. Porventura, tendo ele falado, ele não realizará. Tendo ele dito, ele não consumará o que ele falou. Ele sabe que quando Deus planta uma palavra no coração, ele não está plantando uma semente duvidosa, ele está plantando uma semente de certeza. Mas o que, que Satanás tenta fazer? Ele tenta roubar do teu coração a palavra de Deus. Porque se você não crê na palavra de Deus, a palavra do Senhor diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. A tua esperança não vai se concretizar. Por isso que eu disse que a esperança nunca vai má, quando a fé vai bem. E eu quero te dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Esperança em nome de Jesus. Por que, querido, tantos casamentos? Se você for conversar com um noivo, com uma noiva, no dia que eles estão casando, A esperança deles não é ver um casamento destruído, é ter felicidade. Se você conversar com um pai e com uma mãe, a esperança não é ter uma família destruída, nem filhos perdidos, entrega ao crack, às drogas, à bebida, à prostituição. Se você perguntar para uma pessoa que está atravessando uma enfermidade, ela não tinha esperança que fosse acontecer isso com ela. Na verdade, ela não queria isso. Se você conversar com um empresário que está chorando, que está endividado, você vai ver com ele que a esperança dele não era essa. Ele não esperava que acontecesse isso. Se você olhar para uma pessoa infeliz, deprimida, a esperança dela não era que isso se tornasse uma realidade na sua vida. É por isso que Satanás tem destruído a esperança. A coisa que ele quer mais arrancar na vida de um crente é a fé, porque sem fé a esperança morre. E sem esperança você para. Sem esperança você desiste. Sem esperança você abandona Deus. Sem esperança Satanás toma posse da sua vida e planta destruição. É isso que acontece, querido. Sem esperança. E o homem sem Deus se torna incapaz de encontrar um caminho de felicidade. Muitas pessoas vivem pseudo-felicidade, porque a felicidade dele está baseada na droga, na prostituição, na bebida, no relacionamento extraconjugais, na força do dinheiro. Mas toma remédio para dormir. É infeliz, chora quando está sozinho. Ele não consegue nem se olhar no espelho. Salmo 14, 1 diz: honesto no seu coração, não há Deus. Só o tolo pode falar isso. Só o tolo pode entender que a vida pode ser vivida sem Deus. Diz que um homem tem esperança da vida eterna. Um jovem. Diz que certa vez ele chegou diante de Jesus. Ele disse: Senhor, o que faço para entrar no reino? Ele disse: cumpra o mandamento. Ama o teu pai e a tua mãe. Não matarás, não roubarás. Senhor, mas eu faço isso desde a minha mocidade. Então venda tudo e siga-me. Jesus sabia o que estava dentro do coração daquele homem. A esperança é que ele vivesse a vida dele do jeito que ele quisesse e que Deus se adaptasse a ele. A esperança era essa. Mas como Jesus, ele disse que ele não pode ser Senhor da nossa vida se você não deixar ele ser Senhor. Muitas pessoas dizem: Senhor, Senhor. Senhor, Senhor, em teu nome. Em teu nome nós curamos, nós profetizamos. Em teu nome fizemos maravilhas. Ele disse: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Jesus falou dos fariseus: esses me honram com os lábios, mas o coração está distante de mim. Não há esperança para eles. Querido, deixa eu te falar um segredo. Ser um crente de verdade significa ter uma marca. O crente de verdade, o cristão de verdade, por isso que nessa igreja nós pusemos até um nome, nós fugimos assim do jargão, a chama comunidade cristã, porque o termo evangélico, né, o termo crente ficou tão pejorativo que todo mundo está dizendo que é crente hoje em dia. Não é verdade? Qualquer um faz tudo e vive de qualquer maneira e pensam que vão entrar no reino de Deus. Eu preguei na quinta-feira que ninguém pode entrar numa guerra sem aliança com Deus. Como é que você vai brigar com o diabo, que é mais poderoso, mais alto e mais talentoso que você, mais esperto, mais velhaco, se você não estiver aliançado com Deus? Muitas pessoas brincam de ser crente. É verdade que nem o diabo nem Satanás brincam, mas muitas pessoas brincam. Foi Deus que falou algo na tua vida? Sabe esse negócio que arde no teu coração? Coloca a mão no teu coração. Coloca. Essa chamada que arde aí dentro. Sabe essa chamada que arde aí dentro do teu coração? Foi Deus que colocou aí dentro? Foi Ele que colocou? Então quero te falar uma palavra para te descansar o teu coração. Aliança com Ele, que Ele mesmo tornará a tua esperança em realidade. Assim será a palavra que sair da minha boca, Isaías 55, 11. Ela não volta para me vazia antes, faz o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Lucas 21:33 diz a palavra de Deus: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Olha, querido, eu não sei o que Deus falou na tua vida, eu não sei a grandeza que Deus falou na tua vida, eu não sei sobre o que Ele falou na tua vida, mas uma coisa eu sei: se Ele falou, Ele vai cumprir. Levanta a tua mão que eu quero profetizar na tua vida. O que Deus tem falado na tua casa vai se tornar realidade. O que Deus tem falado no teu ministério vai se tornar realidade. O que Deus tem falado sobre a tua saúde vai se tornar realidade. O que Deus tem falado no teu coração passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus há de ser cumprida. Glória a Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Eu tenho esperança, alguém que tem esperança na palavra de Deus. Paulo diz: eu espero, eu aguardo. A única coisa que você deve ser ansioso, querido, é pelas promessas de Deus. Deus fala: não estejais ansiosos por nada, mas pelas minhas palavras estejais ansiosos. Paulo disse: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fiel esperança do homem, uma coroa está me reservada. Só quem tem fé viva, tem uma esperança viva. Tenho visto cristãos, querido, que não tem esperança de nada. A fé dele vai mal, ele não crê na palavra de Deus, entra na igreja, sai da igreja e continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. Tem pessoas que têm palavras que não soam como promessas. Entra na igreja, sai da igreja. Tem pessoas que Deus está falando e não chega nem a botar o pé fora da casa do Senhor, já está murmurando. Querido, eu estou proclamando, eu estou pedindo para você. Você quer viver as promessas de Deus? Amém. A direção profética que Deus tem me dado há algum tempo é uma aliança com Deus. Mas aliança significa relacionamento íntimo. Mas como é isso, pastor? Você quer algumas dicas? Você quer viver uma vida cristã de verdade? Você quer ver os milagres de Deus assim pulsarem na tua vida de verdade? Você quer isso de verdade? Vou te dizer um negócio: tenha tempo com a palavra de Deus. Tenha tempo com ela. Dedique e consagre um lugar na tua casa como um lugar de oração. Aquele lugar chamado secreto teu e de Deus, onde você vai falar para Deus e você vai ouvi-lo. Isso se chama aliança. Chame esse lugar secreto o teu lugar da aliança. Esteja lá todos os dias, o lugar do silêncio, o lugar onde você vai derramar o teu coração e onde Deus vai falar nas profundidades do teu espírito. Querido, essa vida tem sido uma vida corrida e nós não temos tempo para Deus. Mas se eu não tenho tempo para Deus, como é que eu quero viver as promessas de Deus? O pai da reforma, Lutero, ele disse que havia tanta coisa a se fazer de manhã cedo, tantas coisas a se realizar, que eu falar assim: vou passar as próximas 2 horas orando de tantas coisas que eu preciso fazer. Porque oração é resposta para tudo. Tem muitas pessoas que pensam que fé é como filosofia. Hoje nós estamos racionalizando. A fé não vive de razão. A fé vive de impossível. Fé não é razão, fé é impossível, querido. É acreditar no que os teus olhos não veem, mas o teu coração sente. O que é razão? Razão é você entrar num quarto escuro, buscando um gato preto, sabendo que não tem um gato preto lá dentro. E sair que tem um gato preto. Isso é razão. Eu entro num quarto escuro, buscando um gato preto, sabendo que não tem um gato preto, e saio sem um gato preto. Tá certo, tudo explicado. Racionalizei certinho. Como é que eu vou achar num quarto escuro um gato preto se não existe um gato preto lá dentro? Agora, o que é fé? Fé é você entrar num quarto escuro buscando um gato preto, sabendo que não tem um gato preto, e sai com o gato preto na mão. Isso é milagre, querido. Isso é verdadeira coisa. Isso é milagre. Abra a palavra do Senhor, eu quero te mostrar um versículo. Se você tem costume de marcar, você risca isso na sua Bíblia. Senão você vai pegar um papelzinho, faz isso, você tem na geladeira lá. Pendure isso lá e reflita por esses dias. João 17:4. João 17:4. Nós estamos encerrando. Glórias a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Você encontrou? Esse versículo é muito importante que está escrito aí. Jesus declara: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Você pode repetir comigo? Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Sabe quem fala essa frase aí? Jesus. Ele estava antecipando a cruz. E talvez você fala comigo e pensa assim: há tantas coisas a ser feitas e tanto pouco tempo. Há tanto a se conquistar e tão pouco espaço. Há tanto a se colher, mas já foi tanto vivido. Há tanto. Há tantas coisas para me conquistar, mas falta tempo, falta opções, falta... Mas essa palavra diz que Jesus declarou: eu glorifiquei-te na terra, tendo terminado a obra que me destes a fazer. Quando Jesus, naquela cruz, ele disse: está consumado, está feito, ele estava sentenciando um amém em todas as promessas, ele estava dando sim em todas as palavras do Pai. Ele estava selando com o sinete do Rei a certeza de tudo que nós buscamos. Naquele dia, a nossa maior esperança estava garantida. E qual que é a maior esperança, pastor? Não creia, nem tenha na sua vida, que a grande esperança ser rico é conquistar um carro, é ter filhos. A grande esperança nossa, querido, é depois que essa carne se desfizer, tudo terminar, é que a nossa recompensa maior está no céu com Jesus, no lugar da paz. É o grande foco. Você sabe que o evangelho está tão distorcido que até essa mensagem tem sido desprezada. A maior esperança do crente. Paulo disse: nós esperarmos de Deus aqui na terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se o teu foco for aqui nas coisas terrenas, você é o mais miserável dos homens. Jesus falou: pelo amor de Deus, tira os teus olhos das coisas aqui de baixo, porque aqui a ferrugem, a traça, o ladrão, eles vão acabar com o que você tem. Mas fazei um tesouro no céu, onde não entra ladrão, a traça, a ferrugem. Porque onde houver e onde tiver o teu coração, lá tem o teu tesouro. Tem muitas pessoas que estão vivendo aqui, queridos, como os saduceus, que buscam somente a mão de Deus. Eles lá sabem que somente a bênção. Que Deus era o Deus da bênção, que não existia nada depois da morte. Muitas pessoas têm vivido aqui como se não existisse nada após a morte. Eu tenho comigo que nosso maior galardão a ser buscado é a nossa maior esperança, é a nossa recompensa no céu. Por isso que eu quero desafiar você, olha aqui para mim, os talentos que Deus tem no teu coração, que Deus tem colocado dentro de ti, a esperança que Deus tem colocado para o mundo está dentro de ti. Você pode declarar isso para alguém que está ao teu lado? A esperança desse mundo está dentro de ti. O que é, pastor? Os dons e a vocação, o Espírito Santo, que Deus tem colocado dentro de ti, que está adormecido. Eu quero profetizar: vai acordar em nome de Jesus. O que Deus tem colocado dentro do teu coração vai despertar, e você vai viver como Deus deseja que você viva. Eu quero que você rasgue a vida que você está vivendo e diga para o Senhor: Senhor, eu quero viver a vida que tu tens para mim, porque eu sei que o teu plano é maravilhoso e a tua vida é perto. 1 de João, capítulo 5, no versículo 11, diz a palavra de Deus: o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A grande esperança é o Filho. A grande esperança é o Espírito de Cristo. Nós precisamos se relacionar com Cristo para vivermos uma vida de verdade. Muitas pessoas não vivem e a esperança dela passa dia após dia, se torna em derrota, em depressão, porque, querido, eu tenho visto crentes depressivos, deprimidos, porque não são crentes de verdade, porque a palavra de Deus não cumpre, não porque Deus é mentiroso, porque ele não dá valor à palavra de Deus e o diabo tem roubado. Mas eu quero profetizar na tua vida: você tem uma aliança com Cristo e a palavra dele vai se transformar em realidade. Jesus disse: o ladrão não vem a não ser para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Quando Lázaro estava doente. Jesus disse: essa doença não é para a morte, é esperança. Diz que quando Jesus chega em Betânia, diz que Marta, aquela que era prática, veio correndo e disse: Senhor Jesus, se tu estivesses aqui, o teu amigo não teria morrido. Jesus disse: mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Você crê nisso? Eu creio, Deus. Eu creio na esperança da ressurreição no último dia. Jesus disse para Marta: você não está entendendo. Ei, você não está entendendo. A esperança do crente pode ser vivida nessa terra, mas também pode ser vivida lá. Estou falando que Deus vai fazer os sonhos dele serem realidade aqui também na terra. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a esperança tua. Eu sou a esperança em que você aguarda. Eu sou a certeza da tua oração. Eu sou a resposta ansiada ao teu coração. Eu quero profetizar nos teus sonhos uma palavra profética como a Lázaro. E talvez você fale: ah, pastor, o meu sonho morreu. Eu perdi a minha esperança. Tantos caminhos eu percorri, tantas coisas aconteceram, que essa palavra falou o meu coração, é verdade. Mas já está morto. Já está até fedendo. Você crê que Jesus é a ressurreição e a vida, a esperança para a tua vida? Você crê nisso? Quantos creem, levanta a mão e diga glórias a Deus. Como a Lázaro, eu dou a ordem em nome de Jesus. Vem para fora esperança. Vem para fora sonho. Vem para fora unção. Vem para fora glória. Vem para fora relacionamento. Vem para fora vida. Vem para fora cura. Vem para fora verdade. Vem para fora salvação. Em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração e diga: Senhor Deus, eu faço uma aliança contigo essa noite. Diga: tu és meu Deus, o Deus das alianças. Senhor, estreita aliança no meu coração. Confirma, Deus, a palavra e a esperança na minha vida. Diga: eu creio, Deus. Diga de verdade: eu creio, Senhor, nos sonhos que plantaste no meu coração. Levanta a tua mão para o céu e diga: Senhor, eu creio que a minha esperança não caia por terra. Ah, Jesus, eu vejo sonhos sendo exaltados nessa terra. Eu vejo uma mulher sendo levantada. Eu vejo um homem vitorioso. Eu vejo a cura. Eu vejo a vitória sobre os teus inimigos. Eu vejo a guerra sendo vencida em nome de Jesus. Levanta essa bandeira da vitória em nome de Jesus. Satanás perdeu mais uma vez. Satanás perdeu mais uma vez. Glória a Deus.